pelas plantas, lógico, pelo ser humano que está nascendo. Nós já estamos já vividos, nós vamos ter que lutar para dar vida às que estão nascendo. Principalmente os seres humanos, que somos nós e os bichos. E também o ser humano. Né? Conversa comigo, e eu também converso com eles. E vamos sair reunir uma vez no mês, duas vezes no mês, lutar para a gente conseguir construir um mundo melhor. Começando pela Baía de Guanabara, a Praia da Urca, aquelas praias, né, que estão poluídas, não é só aqui. O Leme, muitos lugares estão poluídos. Tudo conectado. É. Tem que fazer uma reunião duas vezes no mês, vamos lutar, tem barco aí, vamos sair catando, vamos nesses hotéis, restaurantes que estão poluindo a praia, fazer pagar multa e vamos ter que, com esse dinheiro, a gente vai ter que limpar, construir e ajudar as pessoas que estão mergulhando para poder fazer a limpeza. Eles precisam de dinheiro para comprar equipamento, roupa. Nós já vivemos. Quem está nascendo vai viver de quê? Nós vamos lutar aqui para lutar, para poder ajudar a criar? Não vamos. Não tem água? Não tem água, sede e fome. Se você conseguir comida para você e ela, você vai ter que dividir para ela, você e seu Otávio. Se eu construir, que eu conseguir comida e meu marido, eu tenho que dividir. Michel, eu, Mil e a minha gatinha, menininha. É difícil. A gente gasta dinheiro com presente, com festa. Loucura, né? Com luxo. Se arruma daqui, se estica dali, fica difícil. A gente tem que pensar, melhorar o futuro. Ali pra frente. Atrás já passou. Eu penso assim. Eu fiz o homem apanhar a garrafa que ele jogou na praia, fiz ele apanhar, eu vou fazer ele apanhar poço. Vai agora pegar a garrafa de cerveja que você jogou lá agora. E tinha dois rapazes assim, eu fico me olhando, falei, agora, quem tá te falando sou eu. Foi, minha filha, empetei. Moço, isso mesmo, senhora, isso mesmo, não dá mole a ele não. Não é porque eu tô com o chinelo na mão não, que eu te dou o chinelo, corre. E vem cá, fala o que você fez com o esgoto. Não, nós estamos esperando melhorar o tempo. Em casa? É, porque esse tempo não dá como cavar. Tá chovendo, vai encher mais ainda de lama. Agora encheu tudo de terra, a tripulação. Ah, tem que refazer? Não tem que. E aí os tubos já estão lá, já compramos já os tubos. Sim. Só de tubo foi 300 e pouco. Agora ainda tem a terra. Mas não tinha feito ainda? Não. Tem que comprar terra, cimento e pedra. Aí agora terminar de melhorar o tempo, pra gente começar. Aí vai tirar o barroeiro, vai tirar o box, a instalação de esgoto de trás, porque a instalação de esgoto é tudo, é do box, vaso, aí a conexão lá da pia da cozinha, do tanque e da máquina. Tudo junto? É, que aí desce tudo um esgoto só. E por enquanto não tem nada? O quê? Tá, não tá saindo, tá, não tem esgoto? Não, tá saindo água, desce água. Mas ele tem que fazer logo a obra. Mas vai para onde, então? Para o esgoto da pluvial da rua. Porque o que está acontecendo, a água pluvial do valão está voltando. Que lá embaixo, o tubo é desse tamanho, a mangueira. É pequeno. Uma pequena não dá vazão da água descer toda. Poxa. Aí a água está voltando, por causa disso a gente tem que tirar o banheiro, a água está entrando pelo banheiro. Aí enche o box, aí ela vara para o lado de cá, aí entra. Corredor adentro, vai lá para lá no meu quarto. Que horror. Mas você não está pronto para mudar? Não. Eu pulando que nem cara de. Ai, horror. Ai, ai, ai. E o rato nadando? Não, ai, Helene. Eu fechei a porta do quarto, fiquei lá dentro do quarto sozinho, o rato lá passeando. rápido. Ai, muito ele... rápido. E a rua? Rato, barata. Ui. Que nojo que me deu e o medo que eu fiquei. Você não quer vender a casa e mudar? Não, quem me dera. Por que não? Não, não sai não. Aí é o melhor lugar que tem pra se morar. É? Mesmo com o rato flutuando. Nadando na casa. A Nele já aterrou já a área dela. O João fez o trabalho lá. Agora a gente vai esperar melhorar o tempo para poder comprar terra. Agora em janeiro, já falei para ele. Comprar terra, a terra logo o banheiro. Tem que quando a água vier, não entra. Eu vou aterrar o banheiro, aterrar a área lá na frente. Vou tirar, tem que tirar a porta da frente e botar do lado. Será que não estava melhor quando você tinha aquela graviola? Não protegia a casa? Poxa, quem dera. A graviola estava derrubando a casa da Leite. É, Penélope, vamos lutar, Penélope. Você também já está caminhada quando a gente for.